que eu faço minha oração. Eu peço a Deus pra perdoar todos os pecados e erros meus. Sempre que eu faço minha oração, peço ao Senhor para que eu possa ao furioso mostrar amor. Peço também pra que eu esteja pronto pra perdoar. Mostrando assim ao meu irmão uma forma de amar. Daí então eu sinto, ouvindo a minha petição, oh, como é bom o crente viver em constante oração. Sempre que eu faço minha oração, eu peço a Deus pra perdoar todos os pecados e erros meus. Daí então eu sinto, ouve da minha petição, oh, como é bom o crente viver em constante oração.